A prática de nepotismo no município de Uruana de Minas, no noroeste do estado, durou pouco tempo. Após nomear o filho para a função de secretário de Fazenda, o prefeito local teve que exonerá-lo da prefeitura. A medida atendeu à recomendação do Ministério Público de Minas Gerais. A instituição apurou a ausência de qualificação técnica do parente do prefeito para ocupar o cargo na administração municipal. Durante as investigações, o MP notificou o prefeito para que prestasse esclarecimentos e apresentasse qualificação técnica do nomeado. O chefe do executivo, então, apresentou apenas cópia da carteira de trabalho do filho, que registrava um único e curto vínculo empregatício em estabelecimento comercial de peças do setor automotivo. Além disso, constava declaração de escolaridade, segundo a qual ele sequer teria terminado o ensino médio. Em razão disso, o Ministério Público expediu recomendação para que o prefeito procedesse à exoneração do filho da função de secretário municipal. Para a instituição, embora em regra não se aplique súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal para nomeações de parentes para cargos de natureza política, fica configurada a situação de nepotismo quando essas nomeações caracterizarem afronta aos princípios administrativos, principalmente os da moralidade e da impessoalidade. Além do filho, o MP apurou que o prefeito também havia nomeado a esposa para a função de secretária municipal de assistência social. Contudo, em relação a ela, a qualificação técnica necessária para exercício do cargo foi demonstrada. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Cordeiro.